Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, este episódio está a ser gravado no mês de Natal de 2024. Divulgo a data da gravação para justificar que eu tenha dedicado às populares canções de Natal que os espanhóis designam por villancicos ou, em português, vilancico. O villancico é uma forma divertida de celebrar o espírito natalício e as tradições festivas em Espanha e em muitos países de língua espanhola. Comecemos, pois, com o villancico. El Burrito de Belém, também conhecido como Mi Burrito Sabanero, é um villancico venezuelano criado pelo artista e compositor venezuelano Hugo Blanco Manzo para a temporada natalícia de 1972. É do género folclórico aguinaldo. O aguinaldo é um género de música folclórica da Venezuela característico das festividades do mês de dezembro. Em geral, está estreitamente associado à celebração de Natal. Musicalmente, o aguinaldo é uma evolução de villancico europeu e, como este, pode cantar-se com ou sem acompanhamento musical. Já referi no episódio número 16 de Classicamente que, na sua origem, o villancico não era necessariamente uma canção de Natal e nem sequer os temas eram religiosos. O villancico espanhol do século XV era um tipo de canção popular cantada no vernáculo e frequentemente associada a temas rústicos dos meios rurais, como aliás a própria palavra indica. A palavra espanhola villancico deriva de villa, uma casa de campo, uma quinta, e a própria palavra portuguesa villancico, ou villancete, como também é chamado, o villancico também deriva de vila. Villancicos eram, portanto, canções da tradição popular cantadas pelos villanos, em português, pelos vilões. Portanto, na sua origem, os vilancetes ou vilancicos eram composições poéticas que podiam ser adaptadas para música. Muitos compositores ibéricos dos séculos XV e XVI compuseram vilancetes musicais, como o português Pedro de Escobar, ou o espanhol Juan de Lencina, um dos poetas mais afortunados dentro de uma corrente popularizante do villancico e que deu a sua consagração a este género. É dele o villancico do século XVI com o mote Ai triste que vengo, vencido de amor, maguera pastor. Os cancioneiros do Renascimento contêm um grande número de vilancicos. Para dar um exemplo, o Cancioneiro de Paris, um dos quatro cancioneiros portugueses do século XVI que chegaram até nós. Encontra-se atualmente na Escola Nacional Superior de Belas Artes em Paris e é uma importante fonte de música secular do Renascimento na Península Ibérica e o maior da música renascentista portuguesa. Contém 130 cantos, sendo vilancicos e cantigas, todos anónimos, embora se saiba que alguns deles foram elaborados pelo compositor português, que já referi, Pedro de Escobar. Pues que por querella de mí soy esquivo, y estoy muy cautivo, vencido de amor, maguera pastor. Outro é o Cancioneiro de Elvas, um manuscrito português do século XVI, com música e poemas da época renascentista. É uma das fontes mais importantes de música na Península Ibérica, com obras em português e castelhano. Por exemplo, mais uma vez, de Pedro Escobar, o vilancete em castelhano Pásame por Dios Barquero. Nascido no Porto, Pedro de Escobar foi o primeiro grande compositor da música portuguesa cuja obra chegou até nós. É um dos primeiros e mais hábeis compositores de polifonia na Península Ibérica cujas obras sobreviveram. Os vilancicos conheceram o seu auge durante o Renascimento e o Barroco inicial. Progressivamente foram ganhando caráter religioso e mais especificamente natalício, mas conservaram o sabor popular. Rio Rio Xiu é um vilancico espanhol do Renascimento, do século XVI. Ainda que o autor não conste na publicação, acredita-se que foi composto por Mateo Flecha, o Velho. Já é uma canção de Natal. O refrão Rio Rio Xiu imita o canto de um pássaro, possivelmente um rouxinol ou um cuco. Isso era típico na poesia e música renascentistas que usavam a natureza como metáfora para temas espirituais. Neste caso, o pássaro protege a Virgem Maria como um guardião contra o lobo. O lobo aqui é a personificação do mal. Rio, rio, tio, la guarda ribeira, Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Deus guardou o lobo de nossa cordeira. El lobo rabioso la quiso morder, mas dos fureros era su parecender. Quiso la hacer que no pudiese pecar, mi original esta virgen no tuviera. Rio, rio, tio, la guarda ribeira, canções de Natal, os vilancicos são muito populares em Espanha nas festas deste período. Levam a alegria às igrejas e não prescindem de instrumentos tão pouco vulgares em lugares de culto como a pandeireta ou as castanholas. As letras não contêm grandes teorias teológicas. O conteúdo do refrão é deste género. Vejam como bebem os peixes no rio, vejam como bebem por ver o Deus nascido. As estrofes, para continuar com o exemplo do mesmo vilancico, as estrofes apresentam a Virgem a pentear o cabelo, entre cortina e cortina, o seu cabelo a douro e os seus pentes de prata fina. Ou a Virgem a lavar a roupa e a estendê-la no rosmaninho, os anjinhos a cantar e o rosmaninho a florir. Encontraremos o rosmaninho mais adiante numa canção portuguesa. Não sei se o ouvinte concorda, mas parece-me que a sonoridade é obviamente espanhola. Os andaluzes, como de costume, não perdem a oportunidade de os adaptarem ao seu ritmo, o ritmo do flamenco, o belíssimo ritmo flamenco. camino de Belén que va, ya está llegará, porque hoy ya está llegará. Para a América Latina, os missionários e os compositores levaram a fé e o império. E levaram a música europeia, incluindo os vilancicos. Chicochi Conetzintl é uma peça de Gaspar Fernandes, compositor e organista português, português ou talvez não, dos séculos XVI e XVII. Chicochi Conetzintl demonstra a mistura de influências ibéricas e indígenas. Reflete como os missionários e compositores ibéricos adaptaram o repertório musical europeu para dialogar com as culturas locais, resultando numa fusão única de sonoridades e contextos culturais. O texto está na língua indígena dos aztecas, uma prova da tentativa de evangelizar usando elementos familiares às populações indígenas. Segue as estruturas rítmicas e melódicas do vilancico espanhol, mas incorpora características indígenas. Além do uso da língua nativa, salienta uma certa simplicidade rítmica que remete para cantos tradicionais. Como é de supor, até pela composição com que iniciou este episódio de Classicamente, ainda há compositores nossos contemporâneos a escrever vilancicos, embora o género tenha evoluído significativamente ao longo dos séculos. Hoje são geralmente inspirados pela tradição, mas adaptados aos estilos musicais e linguagens modernos. É o caso de La Peregrinación, do argentino Ariel Ramírez. Faz parte da sua famosa obra Navidad Nuestra, Nosso Natal, uma suíte musical que reconta o nascimento de Jesus no contexto do folclore argentino. Propõe a interpretação da conhecida cantora, também argentina, Mercedes Sosa. Say my por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. Peregrinos, préstenme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino. Que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara. Dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. Das outras faixas da mesma obra, a Navidad Nuestra, destaco ainda Los Pastores, e ainda pelos mesmos intérpretes. Vengan pastores del campo, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vengan antes que amanezca, que ya apunta el día, la noche se va. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Ya Minga y San Pedro, y Arauco y Pomán. Antes que nadie le adore, quesillos y flor le vamos a llevar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Pídanle a Julio Romero paso y su mula de amar. Con cajas y con guitarra iremos cantando por el olivar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Ay, Navidad, y ay, bagasta, aloja y añapa, no habrán de faltar. Mientras la luna riojana se muere de ganas de participar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo. Querendo explorar outros exemplos, o ouvinte encontrará compositores filipinos, cubanos, mexicanos, venezuelanos e portugueses. E é precisamente com dois compositores portugueses que vou terminar este episódio de Classicamente. O primeiro é Fernando Lopes Graça. Quem conhecer menos a obra de Lopes Graça, sabendo que foi militante do Partido Comunista Português, antifascista, muito maltratado pelo regime anterior ao 25 de Abril, quem conhecer menos a sua obra poderá surpreender-se ao saber que ele escreveu música sacra, mas escreveu, por exemplo, um Requiem, o Requiem pelas Vítimas do Fascismo de 1979, e escreveu duas cantatas de Natal, duas peças para cor misto à capela. Abro um parênteses para referir que as cantatas de Natal seriam um bom tema para um Classicamente. Talvez no futuro, quem sabe. Voltando a Lopes Graça, o que ele faz nestas duas cantatas é harmonizar várias cantigas de Natal, Reis e Janeiras de várias regiões de Portugal. Só porque o tempo não dá para mais, escolho só uma canção, Os Pastores em Belém, uma canção de Natal tradicional portuguesa, originária de Vila Nova de Foscoa, na região do Alto Douro. A letra apresenta pastores que recolhem lenha pelo caminho para aquecer o recém-nascido que nasceu pobre numa noite fria. Contudo, são advertidos para não queimar o rosmaninho, uma planta que, segundo a tradição ibérica, foi abençoada por Maria com poderes medicinais por ter servido de estendal à roupa de seu filho. Recordas-te do vilancico que ouvimos antes? Aquecer o Deus de mim, que nasceu meu amor. E termino mesmo com o segundo compositor, Eurico Carrapatoso, e a sua obra, cuja audição recomendo vivamente, Magnífica em Talha Dourada, composta em 1998. Como se sabe, o Magnificat é um canto religioso em latim. Como era comum nos tempos medievais, ao texto sacro do hino, Carrapatoso acrescenta um conjunto de trechos em português com uma temática afim, provindos do culto mariano popular sob a forma de cantos de romaria e de cantos populares natalícios. É o caso da inefável melodia popular alentejana de Natal, Ó Meu Menino. É a calma de todo o Alentejo deste mundo. Até ao próximo episódio de Classicamente. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Nesse sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Classicamente. Um divertimento de António Gomes.